Estima-se que o planeta Terra surgiu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E de lá para cá, milhões de espécies já o habitaram, evoluíram, e os mais fortes, capazes de se adaptar às mudanças, sobreviveram. O homem é o ser pensante, o soberano triunfal, que dominou o fogo, a linguagem, chegou à lua, criou antídoto para doenças, inventou tecnologias, descobrimentos científicos, arqueológicos, fissão e fusão nuclear. Evoluiu dos tempos das cavernas para a globalização contemporânea. Mas espera. Torto eixo da Terra, extinção de espécies, derretimento de geleiras, aquecimento global. Esse planeta está doente, então que evolução é essa? Alguma coisa está errada. Por que evolução é sinônimo de alta destruição de nosso habitat? Temos que fazer alguma coisa para mudar essa situação, gente. Progresso não progresso, em ordem está mais pra desordem, regresso que resulta em morte. A translação da verdade que absorve tá anulada, saindo de eixo por hipócritas que reformulam parábolas. Cinco sentidos que acabam sendo inutilizáveis, em defesa dos direitos inalienáveis. De forma a ponderar nossos cones e bastonete, bicorna, martelo, estribo, só servirão de feitos. Sonho o cheiro da verdade e calam nossa voz, nos forçando a viver nesse mundo feroz. Evolução, homem desenvolveu poder psíquico, impondo que efeito decisivo. Seu poder destrutivo, que para mim isso nunca vai ser bem-vindo. Minha mente anarquista se faz valer por isso. Passando pela idade paleolítica, neolítica e dos metais. Agora estamos na idade das armas nucleares. Desigualdade, atrocidades similares a barbaridades cometidas por personagens duros que na verdade são covardes, que amam ver paisagem de calamidade. Destruição de lares, tranca a rua, tranca a cidade. Um dia toda a residência terão que ser revestidas de blindagem. Será que evolução sinal de alta destruição? Porque até agora esse que está sendo X da questão. Evolução passeia pela linha do tempo, perfeição almejada até o presente momento. Você é mais que Deus? A ciência busca isso faz tempo, mas nem consegue vencer a corrosão do tempo. Evolução passeia pela linha do tempo, perfeição almejada até o presente momento. Você é mais que Deus? A ciência busca isso faz tempo, mas nem consegue vencer a corrosão do tempo. Minha alma se renova, mesmo não sendo nova. Uma ova, vou atirar num boy pra ser motivo de glória, ser um 157. Não existe carta, monstro que renasce. O que acontece atrás das grades, todos sabem. Será humilhado, pisoteado por fardados. Perderá sua família pro sistema carcerário. Se ganhar o alvará antes de ser eliminado, ainda sofrerá preconceito de ex-presidiário. A guerra se inicia em relatos da Bíblia, se estende até aos nossos dias. Guerra do tráfico em complexidade estratégica, com sadismo em plena idade das trevas. Episódios com estrutura de uma trágica ópera. A barricada que impede o acesso dos cavalos de Troia. Nosso derne é credas, amos é pura tecnologia. Somos guerreiros, pique os batalhões de splitas. Transformam as favelas em Esparta, com as suas colônias super armadas. Nossas armaduras só nos tornam mais sensíveis. Australopithecus não se preocupavam com dinamites. Mas a passagem do homem nessa terra é marcante por seus feitos e defeitos. Nessa era onde o peito é de gelo e ostentação sem compaixão, alta destruição, o resultado dessa questão. Evolução passeia pela linha do tempo, perfeição almejada até o presente momento. Você é mais que Deus? A ciência busca isso faz tempo, mas nem consegue vencer a corrosão do tempo. Evolução passeia pela linha do tempo, perfeição almejada até o presente momento. Você é mais que Deus? A ciência busca isso faz tempo, mas nem consegue vencer a corrosão do tempo. Genoma, clonagem, biotecnologia, fará novidade que revoluciona a medicina. Flagelação por vaidade em cirurgia, quanta fome por aí acaba sendo esquecida. Dizem que o homem está ao passo da perfeição, domina o tempo, cura a doença, gera mutação, cria réplicas, duplicação de DNA. Caça de guerra evoluiu de um simples sonho de voar. A cada 30 segundos, diabético sofre uma amputação. HIV, câncer sem solução. Muitos plantam para o futuro, mas esquecem do presente. A colheita é sempre sem misericórdia pra gente. O passado antigo era como um rio tranquilo. roubo e elogia máfia. Roubo latrocínio de 75º. Está o Brasil no ranking da corrupção direta já. Em vão no voto, sem opção nesse cenário. Seremos jacobinos, girondinas. Ideias de Rousseau, fez roubo e espierre corruptível. Ideias remotas, não faz seu time vencedor. Bruscagem com indiferença, porque as fitas não te afetou. Quem tem fome tem pressa, que é inimiga da perfeição. Só Deus perfeito e ajuda em qualquer situação. Essa evolução, prefiro chamar de regressão. Pois macacos não geram extermínio, por diversão, evolução. Passeia pela linha do tempo, perfeição, almejada até o presente momento. Você mais que Deus? A ciência busca isso faz tempo, mas nem consegue vencer a corrosão do tempo. Evolução, passeia pela linha do tempo, perfeição, almejada até o presente momento. Você mais que Deus? A ciência busca isso faz tempo, mas nem consegue vencer a corrosão do tempo. Evolução.